Autorizado 3.500 pés, Kina Gama 08, Bravo Kilisk. Para final do ano 7, o papai na direita do Thiago. Salame é 200, despara o nível de voo 050, chegada a Mari. 50 na Mari, 6200. O ano 7 está com o trem baixo travado. Direita do Thiago. Vai a Kilo to Eton K, the first class. Vai a Kilo to Eton K. The previous position will be a 01 position. Pay attention to the marshal. Já espero no nível 060, chegada Bonf. Chegada Bonf, 060, chegada 6285. Vitor Charlie confirma Tátio 5? No solo 39, livre direito até a próxima. O Rio 5973 está com 3 a bordo, lanterna Salvador, 3 horas e 45 minutos. Alô, Alfa Vitor Quilom. Rio 5973 confirmando o 03 a bordo, Salvador 3h45. Afirmativo. Em frente, Índia, no ponto de espera, chamador 808.6, altímetro no 018 agora. Afirmativo, em frente, Índia, 718.6, torre, Rio 5973. Alô, Xené 6251. Xené 6251, prossiga. Beleza, solicita acionamento, remota 13, marcha lenta na posição. Afirmativo, marcha lenta na posição, coordenação equipe da, do solo em freira, reposto conduto pronto para o Corgina. Reposto com o terno. Positivo, reposto na terno. O Alfa Victor Kilo chamou? Não, Alfa Victor Kilo é o 625 no chão. Gente. Um minutinho. Tente Salvador para Sierra Novembro Bravo X-Ray. 2500 pés, Bravo X-Ray. Afirmativo, desculpa, o Papa Romeu direto Vitor Thiago, tem sim, Brumado no 05. Já adianta o pátio e a pesquisa cola? A Beté, decoda 17, a intenção, confirmação radial ideal de saída. Exatamente. Quando tiver plano para a Copa, só chamar aqui. Onde já tem o plano. Estabilizado. Tríplice 3, 1, 6. Tríplice 5, 3, 1, 6. Completo final de chame torre 118 desse momento. Rio 5973, mantém o ponto de espera, aguarda. Mantendo o ponto de espera, Rio 5973. Bom dia, torre TP 5316, tá 2 milhas agora do estado. American Line 2, Bonnet 42, contact approach 120, decimal 8. American Line 2, switch good 8. Grupo 5316, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. American 980 is with you, run at 2.8 for flight level 310. American Line 980 with the contact clamps at level 310, Puka Departure. Puka Departure 310, American 980. Luz no meio da trip, estamos visual, check trailer, livre pouso na 10, venta de 50 graus com 8 nós. Acho que travou, livre pouso na 10, 53 no meio. Bom dia, total 9911 para Costa Fortaleza. Total 9911, como 150 quilos, pronto cópia? Pronto cópia, 150 quilos. Total 9911, Salvador Fortaleza, 310 ao nível autorizado, decolada 110, primeira curva esquerda, terceira saída Momo, Cogibo, após Cogibo, direto de Froti, após Froti, Paulo Afonso Sabocu, após conforme o plano. O transponder aguarda para cópia e o controle 120.8, total 9991. Autorizado para Fortaleza no 310, 110, pista esquerda próxima. Saída Momo, transição Cogibo. Conforme apresentado, Momo, Cogibo, Froti, Paulo Afonso, Apuco e Proscog. O transponder aguarda e o controle é 1208, total 9991. Correto para 3, agora apenas o transponder total. Prossiga. Aguarde apenas o transponder no para 3, por gentileza. Aguardando total. Vamos Salvador, azul 4208, posição 03 para ficha de acionamento. Azul 420803 do portão, fazendo assim que o pessoal é para o táxi. Autorizado 4208, voltará para o táxi. Então, 1209. Direita 1219, trip 6-6. Paulo Salvador, bom dia, trip 5-6-6, Lebron. 0, desce para 2010, QNH 018, autorizado sinal leste, porta estabilizado. Ok, 2000, reporte estabilizado, 6303. O total 991 é o solo voltando. Confirma. 5035 é o transponder. Confirme. 5035. 5035 no transponder para o total 991. Correto. Bom dia, prossiga. Só um instante, o ajuste no 098, tá cuidado. Recife, frequency 126.85, all 125.45. 126.85, and say again the second frequency. 125.45. 125.45, good day. 80 para ingressar no baixo 3, prefixo 3 no meio, obrigada. Nada. Vamos total 991 para posicionamento 43. Gente, agora total temos um Embraer da Tepe que vai parquear no pátio, ok? Dá presente, coordenando com a equipe de solo. Após o Embraer da Trip parquear no pátio 3, está livre seu acionamento no mesmo, coordenação com a equipe de solo. Gente, após o parqueamento do Trip, autorizado, puxa o acionamento do total 999. Acionamento 225, desce para 3010, que na gama 018, redução para 2009. Acionamento 225, desce para 3010, que na gama 018, redução para 2009. 3010, 2009, 1018-6225. Alfa, até o ponto de espera, 186, 1018, vou ver. Autorizado, táxi Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre 118-4208. TAN 3663, desça para o nível de voo 050, chegada BOF. É o nível 50, tá bom, seu TAN 3663. Salvador, azul 4208, ponto espera da 10, tá pronto para a decolagem. 4208, a linha decola pista 10, o vento de 50 graus com 9 horas. A linha e decola pista 10, azul 4208. Essa 2223, desse cara em nível de 2060, chegada bom. Jet negativo, número 4 na aproximação, passarei 2223. Delta para cópia. Salvador, Grupo Zulu, Manati, 1000 pés. Pista 97, curva direita, corredor Axé. Controle 120.8 e o transponder é o 0125 Mike Eco Delta. Sente mais um leite, Zulu. Mike Eco Delta confirmando quantos a bordo? Oceania 6200 estabilizado. Oceania 6200, completo final, semi torre 118 decimal 6. 186 torre, 6200. Oceania 6225, desce para 2000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado final LS, reportará estabilizado 6225. 00. Oxa 6200, bom dia. Continua a aproximação, aguarda no Tadeu Santa Cruz. Continue a guarda, 6200. Bravo que Luiz, que confirma intenções do voo. Azul 4208, decolou aos 53 com 320 decimal 8. Vai chamar o controle 208, azul 4208, bom dia. Confirma intenções do voo, Bravo que Luiz. Controle Salvador, bom dia, azul 4208, decolou na Fuca, passa 1500 pés. Azul 4208, contato radar, sobre 370, saiu da Fuca. Para o 370, azul 4208. Bravo que o Luiz, que confirma estimado para Aracaju. Certo. Ó, livre táxi em frente, parte principal, Índia Alfa do ponto 0186. Rio 5973, chame Recife, 12685, ao termo 12545. Chame 85-2545 com Recife Rio, 5973. Então, a informação é ali, você já copiou com o solo? Para cota. Na frequência da torre, chama solo para cota, por gentileza, 121.9. Então 3663 desce para 3000 pés, que é na gama 018. 3000, 1018, Sun 3663. Localizador, Oceanair 6225. Oceanair 6225, complexo final, sendo torre 118 decimal 6. 186, completa a aproximação, 6285. Oceanair 6225, tem ponto baixado, travado, fui ali assim. 6225, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 6225. Paulo Salvador, bom dia, Oceanair 6200. 6200, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará 6200. Vitor Thiago Hotel, bom dia, prossiga. Na 6225, tem livre pouso na 10, venta de 1,40 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, que é 225. Quantas milhas? 1000 milhas de Salvador, confirme. Chega. Próximo travete do próximo, Mike Gillette, por favor. Só um instante para qual a altitude que irá manter, o Vitor Charlie Hotel. São 3663, desce para 2000 pés, autorizado sinal IDS, reporte estabilizado. 3663, autorizado IDS. Alterou 2223, desce para 4000 pés, que é negão no 018. 4000 pés, que é negão no 018, pode ser retornador de chaves. Azul 4208, semi Recife, 12685, alterne 12545. 265-2545, bom dia. Oceanair 6225, nos fala 00, livre à direita, 1219. Livre à direita, 219, 6285. 5, chame a torre 186, seu nome é táxi de decolagem, 186, 1218, Vitor Thiago Hotel. Oceanair 6225, livrão. 6225, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6225. Dia Triple Charlie Hotel, prossiga. A 63 pode desconsiderar a restrição de pelo? Desconsidere. Obrigado. Salvador, 9973, no pátio 3, prossiga. Agora que finalmente a gente viu que tá ficando pronto aqui, quero saber se é ainda Tavares ou não. Sim, Tavares. Nordeste Salvador, Salve Aracaju, 1203. Autorizada Collapse, turno 7, vento 140 graus, 109, Mike Delta. Ok, como é que tá lá? Decolou 02, controle 120, décimo 8. Juliette, 6285. Forma Camilo. Azul 4298, acione identificação, desça para o nível de voo 050, chegada à Mária. 050, na Mária, identificou 4298. Salvador, muito bom dia, total 9911, passando 1200. Total 9911, contato radar, sobre 310, saída Momo. Sobre 310 na Momo, total. Autorizado, Sideral, chame para o táxi. Chama o táxi, Sideral, 9911. Torre 118, decimal 6, Mike Leste Romeu. 18 também, é grato, bom dia. Papapapá, Mike Leste Romeu, passou através do parque de Ipaçu. Estou te anotando, livre de táxi, ponto de espera. Mike Eco Delta, Matheus, condições visuais, meu país, que na Gama 018, direto Manati. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 4 milhas. O Robson 44 mantendo 500 pés, como oeste. Aspecto 44, já sabe, 10, 28, reportar 20 milhas para o Alpha. Gente, tem um helicóptero do oposto, 1 mil pés. Próximo jato para o Tapuã, reporte para o Tapuã, Max Leite Romeu. Tá no visual, vai reportar no farol de Tapuã, Max Leite Romeu. Aqui na Gama 08. Fica no Vibra Alfa, mantendo condições visuais. Lama 3, completo sinal, chame torre 118, decimal 6. 86, obrigado, bom trabalho. Passarei para os 223, desço para 2000 pés, autorizado sinal de ESA, porta estabilizado. 2000 pés, reportarei estabilizado 2223. 179, chequeado. Está recebendo algum, como se tivesse um squelch aberto, por vezes. Um 50 graus, 109. Lélio 3, e pronto, 73, 50 graus.